Essa noite vi, eu me sinto um estranho. Meu coração ardente, mas meu amor é desengano. Eu grito no escuro, sua voz é um lamento. Confuso me pergunto, seu amor é só tormento. Te amo e não te amo, misturado em dor. Engoli minha vaidade pra te dizer volta amor. Mas se você for, eu vou me libertar. A saudade é um peso, mas eu vou carregar. Eu amo sua pele, seus traços, seu jeito. Mas o amor ardente virou só um defeito. Eu vou deixar ele embora mesmo querendo ficar. Esse fogo no peito é difícil de apagar. É difícil de apagar. Dependo de você, mesmo que isso doa. Meu orgulho tá no chão, a minha alma se entoa. Não sei se te quero ou se o medo é quem manda. Tô confuso, perdido no amor que se expanda. Cada toque seu, cada beijo de antes, agora é um eco, um som distante. Eu grito e imploro, mas meu coração queima entre o querer e o não. Você é minha condena. Eu amo sua pele, seus traços, seu jeito. Mas o amor ardente virou só um defeito. Eu vou deixar ele embora mesmo querendo ficar. Esse fogo no peito é difícil de apagar. É difícil de apagar. Eu vou seguir com a alma em chamas. Cada passo sem você é um jogo de tramas. Meu blues se mistura com o samba da dor. Rap, hip hop no lamento de amor. Eu fico aqui, perdido na confusão. Querendo liberdade, mas preso na paixão. Engolindo a vaidade pra dizer adeus. Você vai embora, mas eu sou só um eu. Eu amo sua pele, seus traços, seu jeito. Mas o amor ardente virou só um defeito. Eu vou deixar ele embora mesmo querendo ficar. Esse fogo no peito é difícil de apagar. É difícil de apagar. Apaixonado, é assim que eu vim. Seja livre, amor, vá. Eu vou me encontrar no blues, no rap, no samba. Eu vou me libertar.